Maior com medo que eu tinha era decepção. Maior com medo, decepção, traição. Parceiro, eu não sou bobo, caloteio, não. Olha só, ó, aliado, querendo me matar. Mais um mano, mais um nego, mais um correria, mais um assassino, mais um verdadeiro, mais um destruidor de lares, destruirão o meu sonho. Passe no passado e a fala pra mim mesmo, Nicolas, não esquece, só depende de você. Esquece esses caras, lembra de você, só faz por você, não esquece de você, se doa pra você, negão. Sucesso não vai chegar se tu não tiver as pessoas certas. Hoje eu tô velho e me fudi, confiei demais, pra que gente. Novamente, se dele pra sempre, mas acabou tão cedo. Coisas boas vai, coisas ruins vem. Dias bons se foram, igual amizade de pessoas boas que tornaram ruim na minha perspectiva. Visão embora, mas na deles não. Então que se foda, vou matar essa merda. Me chamam de sentimento, me chamam de laço. Não sou sua ideia, porque eu não sou falso. Se eu não te enxergo, mas tão verdadeiro. Te agradeço pelo que foi verdade, pelo que não vai sair da memória de quem tava lá. Sou memory card, um clipe desbloqueado, tela vermelha. Esperança não existe, onde eu vim, só a vida é esperança. Existe, levanta um monte de fome, eu vi que nem tem se esbanjar. Pensamentos do demônio, eu sou os pensamentos intrusivos de Jesus Cristo no deserto. Eu vi meus amigos morrendo de perto, meus amigos morrendo de longe, minha mãe morrendo na minha cara. Tinha que seguir em frente, tarde da noite, baseada na pepe ao basic. Muitas risadas, igual no chat. Bate sempre esquece, mas quem mata não. Mais um tem que se fuder pra gerar risada. Infelizmente, decepção. Mais um tem que se fuder pra gerar risada. Infelizmente, decepção. Decepção, decepção. Chavante, você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu. Céu azul, louco, hein?